mesmo se acaso piorar, eu não vou desistir de lutar. Não é do meu feitio amarelar. Espero cair do céu, somente o que Deus tem pra me dar. O que tiver de ser meu será. Sempre foi assim, não vai mudar. A vitória é certa, pra quem cedo desperta, é só questão de se esperar. Bendita seja a Santa Paz, louvado seja o amor. Se é do bem, eu quero é mais. Dispenso o que não for. E é assim que sigo meu caminho. Sei que não estou sozinho. Tenho diversos amigos e a graça de Deus. Encaro a luta, que a vida é pequena. Não vou mudar meu esquema. Todo mundo tem problema, eu também tenho os meus. Mesmo se acaso piorar, eu não vou desistir de lutar. Espero cair do céu, somente o que Deus tem pra me dar. O que tiver de ser meu será. Sempre foi assim, não vai mudar. A vitória é certa, pra quem cedo desperta, é só questão de se esperar. Bendita seja a Santa Paz, louvado seja o amor. Se é do bem, eu quero é mais. Dispenso o que não for. E é assim que sigo meu caminho. Sei que não estou sozinho. Tenho diversos amigos e a graça de Deus. Encaro a luta, que a vida é pequena. Todo mundo tem problema, eu também tenho os meus. E é assim que sigo meu caminho. Sei que não estou sozinho. Tenho diversos amigos e a graça de Deus, de Deus. Encaro a luta, que a vida é pequena. Não vou mudar meu esquema. Todo mundo tem problema, eu também tenho os meus. Mesmo se acaso piorar.